esse é o Mini Égua do Cast. Estamos gravando entre o episódio 11 e o episódio 12 para dar alguns avisos. Eu sou o Jairo Maciel e vamos ver como é que a gente leva esse podcast para o futuro. Meu nome é Hermes Neto e... Bazinga! Não decorou nada. Não decorou nada. Não importa, dessa vez não importa a frase, não precisa. Porque a gente vem aqui para dar uma série de avisos. Avisos para os nossos ouvintes ligados. Ouvinte ligado, ouvinte premiado. O que que aconteceu? Eu e o Hermes, a gente se formou. Palmas. A gente se formou na pós-graduação, só que falta a gente entregar nosso artigo. Então, a gente tá com pouquíssimo tempo aí para pensar em pauta, para Fazer roteiro, para trabalhar em cima do tema. Tanto é que a gente teve algumas reclamações do podcast passado, que a galera achou um tema um pouco mais carregado, uma parada um pouco mais trabalhosa. Então, assim, a gente não quer fazer uma parada de três porradas, a gente quer fazer um trabalho bacana para que vocês tenham o prazer de ouvir a gente toda semana, entendeu? É, porque lembrando que o grande intuito do Égua do Cast é a chuva! Pausa! Trocamos o lugar, a gente estava pegando chuva, agora a gente já está no lugar coberto. É, cara, que tenso, né? Que tenso. No Pará é assim, meu amigo. Pra quem não conhece, aqui todas as 3 da tarde chove. E agora na época de Natal, né? Mais ainda. E ressaltando a não presença do Rodrigo, é que ele tá em Belém fazendo um show com a banda dele. Olha aí, o único, a pessoa de sucesso aí, o Gênero, ele vai estar nos Halls da Fama e vocês vão ter prazer de falar, caralho, eu ouço o Ega do Cast, que top, o cara participa lá e tal. O cara Mas e aí, o que a gente tá falando? Não, eu tava falando, antes da chuva me interromper, que o intuito do Égua do Cast, o pessoal reclamou que, tipo, ah, não foi tão engraçado, pá, o outro, o Égua do Cast 11. Mas, lembrando que o Égua do Cast, o intuito é fazer as pessoas, elas rirem, né? É uma visão cômica que a gente quer passar pra vocês, e ao mesmo tempo uma visão paraense das coisas nacionais, das coisas do cotidiano. A vida já é bastante cansativa aí pra gente chegar aqui e tratar de um assunto complicado mesmo, como o pessoal veio relatando pra gente. Mas a gente recebeu aí 2 e-mails. Um deles foi dando parabéns pra gente pela nossa iniciativa e tal. E o outro foi um puxão de orelha aí que a gente vai ler agora. Tá, vou ler o do meu amigo Aramis, lá do Rio de Janeiro. Olha, rapaz. Aramis Costa. Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite aí pros ouvintes, né? Gostaria de parabenizar a iniciativa de vocês aí nessa cidade, que é a nossa cidade de Castanhal, né? Muitos tentaram fazer humor aí nessa cidade, poucos conseguem. Vocês estão no caminho certo. Quero saber se um dia isso não vire um programa de TV ou rádio. Porra, uma boa. As rádios, né, que estão ouvindo a gente aí, por favor, contratem-nos. Já pensou virar um programa de rádio, gente, pânico no rádio? Égua do Cast na TV. Vai ser uma boa. Moro aqui no Rio e estou ligado no blog. Manda o Rodrigo imitar o seu Venâncio. Quem é o seu Venâncio? É o velho que ele imita. Rapaz, a voz meio assim, ó. É o Rodrigo que imita o seu Venâncio, ele faz assim a voz do velho. Aramis, rapaz, tu tá só indo no baile funk, né, no Rio de Janeiro. Não é o Rodrigo, mas eu acho que deu pra lembrar o Rodrigo imitando o seu Venâncio. Seu Venâncio, um abraço, seu Venâncio. E o segundo e-mail foi o puxão de orelha, como eu tinha falado. O Júnior Moraes, de Belém, ele mandou assim. Pior tema do Égua do Cast. Sério. Não invistam mais nesse gênero. Vamos ficar com coisas leves. Foi chatíssimo de ouvir. Mas teve partes ótimas, como ouvir o Jairo chateado por estar errado. Essa galera só gosta das partes que eu me lasco, né? Tô entendendo isso direito. É, tipo assim, quanto mais o Jairo se lasca, parece que mais um acesso a gente tem, né? Então vamos investir nesse. Mas aí ele fala, mas é o 11º, então de 10 bons, um ruim, vocês estão no lucro. A gente bate a sobra, já que a gente é brother. E sobre a campanha Fala com o Hermes Mioto, eu pegarei um dia que ele esteve aqui na academia dele. Qual é a academia do Mioto mesmo? Academia Machida, né? Academia Machida? É a nova. Quando o Mioto estiver lá na academia dele, o Júnior Moraes falou que vai lá e vai pedir um autógrafo e pedir para que ele mande um tweet na hora pro Hermes. Tomara que dê certo. Um abraço e sucesso para vocês. Pô, cara, obrigado. Obrigado, seu Moraes. Estou sem palavras com a parte do Mioto, cara. Estou sem palavras. A gente vai levar essa crítica como construtiva. A gente vai realmente tentar pegar uma temática um pouco mais leve, tentar divertir cada vez mais vocês. A gente estava com muita ideia, mas o que aconteceu foi realmente a falta de tempo, né? Verdade. E devido à falta de tempo, o que a gente resolveu fazer? Não se desesperem, não chorem, o podcast não está acabando. Não vai acabar. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai passar o podcast para quinzenal. Eu quero que vocês entendam que o podcast não está acabando, a gente não está com menos compromisso com o podcast. O que está acontecendo é o seguinte, a gente está muito atolado de coisa. A gente tem o nosso trabalho, né, e estamos fazendo o nosso artigo. O Hermes formou em gestão de tecnologia da informação, e eu formei engenharia de redes e telecomunicações. A gente precisa bolar o nosso artigo para a gente poder receber o canudo e melhorar o nosso salário para poder investir na Eurocast e tudo mais. Então, assim, a gente passou o podcast para quinzenal. A cada 15 dias, a gente vai sair um episódio novo. É bom que vocês vão poder ouvir os podcasts antigos, vocês vão poder ficar, ter mais interações, vão poder entrar em contato, pedir mais, e a saudade sempre melhora tudo, né? Então, esse é o recado que a gente tem para dar, e que o podcast vai ser quinzenal. E a gente vai poder trabalhar melhor. A gente pode ter melhor. Surpresa, né? A gente pode ter surpresa, tipo, ah, vamos gravar e tal, coisa bem light. A gente tá livre uma semana aí, pô, bora gravar, a gente tá com o programa por semana, então... Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas em regra vai ser quinzenal. Eu vou colocar uma abinha lá no blog para vocês olharem o roteiro das postagens. Ou seja, digamos que dia 15 vai ter postagem e dia 30 vai ter postagem, para vocês poderem se controlar melhor e saber quando é que vai sair os programas. É isso aí. Então, é isso. A gente agradece, obrigado e esperem o podcast semana que vem, ou na próxima semana? Na próxima semana. Deixa nessa na próxima e esperem podcast. A gente vai adiantar a temática é chave. Procurem mais sobre chaves aí pra mandar essas informações pra gente, que a gente vai esquecer de falar ou que é pra gente falar no programa. Obrigado. Vai esculachar o Chaves. Obrigado e até Falou, a próxima. Até a próxima. Eba, peraí. Segue a gente no Twitter, @EguaDoCast. Me segue no meu perfil pessoal, @JairoCMF. É, me segue lá no meu pessoal, @HermesMarques lá. Não esquece de seguir o Rodrigo também, @RodrigoDamas. E é isso, galera. Agora sim, obrigado, valeu, até a próxima. I close my eyes only for a moment and the moment's gone. Dust in the wind.